Lost Brooklyn é nóis. Yeah. Ah. No rap tô no corre quando caio, Deus me socorre. Prefiro ser caluniado, difamado do que ser ignorado. É vagabundo que não é visto, não é lembrado. Que não é lembrado é porque não existe. Veja que a vida não é vida sem conhecimento. Já sua inveja, comédia pra mim é só lamento. Sou MM bom, no estilo Aba Rap de Trifora do Piauí. Sou uma grande descoberta, mas sigo Deus e meu sonho que é a coisa certa. Sou periferia que surgiu pra bater de frente com a elite que sempre nos humilhou. Com a caneta que funciona como se fosse um fuzil. Sou mais um filho do Brasil que esse país em mundo não assumiu. Yeah. Sou MM bom que na vida e no rap não tô sozinho. Mas o meu rap é um castigo pra quem entra no meu caminho. Ou sinal da cruz pra quem vive no crime, no mundo sombrinho. Ou na quebrada minha ideia. Vou defender, respeitando o proceder. Quer saber, quero ver. Meu povo da quebrada é vencer, pode crer. Tenho todos os motivos pra ser indignado. Mas prefiro falar de alegria e de amor do que ser estagnado. Conheço bem as regras deste mundo. Minha rima é verdadeira e o assunto é profundo. Faço os playboy e os burro e o osso viajando no meu som. Porque o bagulho aqui é louco. MM bom chapando coco de boa não à toa. Filma esse doido aqui. Pode crer que na vida e no rap eu já tenho meu caminho. Ou sinal da cruz pra quem vive no crime, no mundo sombrio. Filma esse doido aqui. Pode crer que na vida e no rap eu já tenho meu caminho. Ou sinal da cruz pra quem vive no crime, no mundo sombrio. E no mundo sombrio. E no mundo sombrio. É nóis, periferia. Que Deus fortaleça a nossa voz. Sigo meu caminho, é isso aí. Não vou desistir. Venço as barreiras, sempre vou prosseguir. O inimigo vê poeira, eu vou até o fim. Sigo meu caminho, não vou desistir. Venço as barreiras, sempre vou prosseguir. O inimigo vê poeira, eu vou até o fim. Yeah, MM Bom, Gospel Clan, Ei, Chapa Crente, Chapa Crente, Ei, MM Bom, Pego a palavra pra todos, vida louca na estrada. Não mancho minha fada, estou aqui na levada. Tu não dá nada porque eu continuo na caminhada. Porque sou mais um guerreiro e vivo pela palavra. Clique, clack, pum, eu sou mais um. Prego a palavra porque eu não sou um rapaz comum. Eu sou ungido, lavado pelo sangue do cordeiro. Prego a palavra porque não me vendo por dinheiro. Desespero, vários estão aí na rua. Vivendo na orgia da cidade nua. Viatura passa na seca querendo te pegar. Prego a palavra pra você se salvar. Chapa crente está no ar, pode chegar. E Yeshua, mestres do mestre, pode acreditar. Gospel Clan, chegando pra fazer o som. Colando com nosso parceiro MM Bom. Até umas horas, esse é o meu caminho. Prego a palavra, passando pro espinho. Não estou sozinho, voltei para o ninho. Debaixo das asas do pai, eu sou seu filho. Sigo meu caminho, não vou desistir. Venço as barreiras, sempre vou prosseguir. O inimigo vê poeira, eu vou até o fim. Sigo meu caminho, não vou desistir. Venço as barreiras, sempre vou prosseguir. O inimigo vê poeira, eu vou até o fim.